filhos de Israel, ouçam a voz. Assim diz o Senhor, com amor e fervor. Eu trarei vida em meio à dor e transformarei a terra em flor. Eis que eu estou convosco, restabelecerei cidades habitadas. Corações de pedra eu transformarei em corações de carne, novo eu farei, purificarei com água e amor, e em vós habitarei. As nações saberão.